Boa tarde, caros colegas. Sejam bem-vindos ao nosso espaço de debate da sexta-feira. É uma honra tê-los aqui, depois de uma semana de jornal laboral, cheia de desafios, de trabalho. Finalmente estamos aqui para mais um momento de interação, troca de ideias. Na verdade, hoje nós trazemos um tema especial. Especial porque todos aqui fazemos parte desta sociedade e o tema afeta-nos a todos de uma forma ou de outra. Portanto, hoje iremos falar sobre desenvolvimento social e combate à pobreza em Angola. Tema este que será presidido pelo Dr. Sérgio Calundungo, um homem que tem uma experiência vasta nesta matéria. Irá trazer-nos aqui momentos de discussão, de reflexão em torno daquilo que é o contexto atual, não é? Refiro-me no país, em termos de combate à pobreza, desenvolvimento social. Queria desejar boas-vindas a todos e agradecer a vossa presença, e em particular a presença do Dr. Sérgio, por ter atendido ao nosso convite, apesar de ter se encontrado momentos de ocupações, de trabalho e de viagem, mas mesmo assim fez os possíveis de cá estar connosco. Agradecemos muito, seja bem-vindo. E para mais, sem mais delongas, e aproveitarmos o nosso tempo, que já está mesmo a correr, queria passar a palavra ao Dr. Sérgio no sentido de darmos já início ao nosso debate. Por favor, tome a palavra. Então, primeiro agradecer ao Lucas pelo convite. Eu acho que eu fui repescado, porque ele me avisou, acho que na quinta-feira ou na quarta. E como estava a viajar, cheguei hoje, então preparei alguns slides meio a correr para partilhar com vocês. Tenho também a vantagem de que algumas pessoas, tipo Nelson, João Domingos e outras que estão aqui, já nos conhecemos, mas não só. Já falamos muitas vezes sobre esses temas, ou já tivemos em sítios em que se abordavam esses temas. Então, acho que alguns de vocês já conhecem bem o que eu opino sobre isto. Mas, mesmo assim, vou tentar fazer uma apresentação e tentando pôr os dados mais atualizados possíveis sobre isto. Eu acho que no tema da apresentação e também do encontro que temos, há duas palavras que, se vocês derem conta, em Angola têm sido usadas ultimamente com alguma frequência e têm gerado uma certa controvérsia. É a palavra pobreza e a palavra desenvolvimento. Quase todos os debates que focam os últimos 40 anos, sempre que o debate é plural, ou, como diz até vezes, com direito a contraditório, eu acho que isto são duas palavras que surgem, né? Há uns que dizem que o país, nos últimos anos, desenvolveu-se muito e que não temos pobreza. E há outros que dizem que não, o país tem níveis de pobreza. Ou seja, é um tema que divide muitos angolanos. Eu priorizei nessa apresentação que eu vou falar o que dizem os dados, para que depois cada um de nós aferir um pouco se temos ou não temos a pobreza que se diz existir na nossa sociedade. Bom, normalmente a primeira coisa que fiz foi ver os documentos oficiais que falam das estratégias de combate à pobreza e como eles definem a pobreza. Ou seja, a minha fonte nesse momento é os documentos oficiais do governo angolano. E normalmente eles, quando usam a pobreza, deixam transparecer duas ideias. A primeira é que enfatizam a questão das más condições materiais de vida que se refletem na dieta, no vestuário, na habitação, no acesso à assistência e o emprego. Os mais economicistas, né, sempre dizem pessoas que vivem com menos de um dólar dia. E o discurso oficial diz que só existem 34% da nossa população nestas condições. Depois eu gostaria muito de ouvir a vossa ideia, assim mesmo de longe, se acham que é só 34, se é mais do que 34, o que é que vocês opinam? Mas isso é o que se nos diz oficialmente. Lembro-me que houve um interessante debate na TV Zimbo, que uma economista dizia, não, isto depende de como, né? Cada um queira analisar, depende de que indicador. Se eu tivesse tido a oportunidade de estar lá, dizia, estes são os indicadores que oficiais do governo angolano. Entretanto, há factos, apesar de que também são outros indicadores oficiais do governo angolano. E o Lucas pediu-me para falar um pouco dos objetivos do Milenião, que fala sobre ensino primário gratuito a todas as pessoas. Eu acho que a transparência não está muito boa, mas vocês vão ver aqui. A taxa de abandono escolar em Angola é muito alta. E muitos de nós temos a tendência a dizer, não, nós somos um dos países em África. Nós somos daqueles que menos de 50 crianças em idade escolar terminam o ensino primário. E muitos dizem, com que países vamos nos comparar? As nossas cifras estão iguais a do Burkina Faso, República Centro-Africana, Chad, Djibouti, Eritreia e Níger. Então, somos uma potência em África, mas no quesito que fala sobre o número de crianças que não concluem o ensino primário, estamos comparados a isso. Ou seja, estamos atrás do Burundi, da Côte d'Ivoire, da Guiné-Bissau. Estamos muito mais atrás das Comores, do Congo, da Etiópia. Porque os países que vêm à frente são países como Cabo Verde, Gabão, África do Sul. A minha pergunta é, poxa, se só 34% da população é pobre, que nos põe tanto atrás assim? Porque, em minha opinião, não diz o indicador oficial, eu acho que uma das características dos agregados pobres é não conseguir manter os miúdos na escola depois do ensino primário. Esta é a minha opinião. Portanto, estes dados que temos aqui vêm da análise que o governo angolano faz da educação para todos. Portanto, não é minha invenção, não é a famosa teoria minha. Eu, se estivesse nessa economista, dizia, não, é que o governo angolano diz que nós ainda estamos mal. Temos uma elevada taxa de abandono escolar, ou seja, miúdos que não concluem o ensino primário. E, como às vezes gostamos muito de nos comparar, né? Com outros países, dizemos sim, é claro, estamos no mesmo nível com Burkina Faso, República Centro-Africana, Chad, Djibouti e tal. Por isso, eu tenho suspeitas se o critério de $1 por dia é suficiente. Eu tirei essa transparência de outra transparência, de outra apresentação que fiz para o pessoal da BP, e estava em inglês, mas transformei em angolano. A minha fonte, e vou-vos dar dados oficiais, é o Plano Nacional de Saúde, Desenvolvimento do Setor Sanitário, aquele plano 2012-2025. Nós somos uma potência econômica, fala-se que somos uma das terceiras economias, não? Que mais cresce. Que mais cresce e tal, tal, tal. Yeah, sou as vozes mais melodiosas do mundo também. Yeah, isso é verdade. Então, mas ele diz que, do ponto de vista de mortalidade neonatal, em cada 1000 partos, 42 pessoas morrem. Média africana, 36. Estamos acima. Esperança de vida era 52. Média africana, 54. Mortalidade infantil com crianças com menos de um ano, nós estamos a dizer, se nascem 1000, 116 morrem. Média africana, 80. Ou seja, mortalidade materna, 100 mil partos, 450 mulheres morrem. Média africana, 127. Ou seja, só na mortalidade de adultos que vão dos 15 aos 60 anos é que nós temos em cada 1000, 314 morrem e a média africana é 383. Então, isto também me faz duvidar um pouco desta abordagem dos economistas de que está tudo bem. E os mais céticos, quando eu apresento isso, começam a duvidar se são mesmo 34%, porque são médias elevadíssimas. Ou seja, e na minha opinião, estes são dois grandes indicadores que nos podem permitir ver se há a dimensão da pobreza no nosso país. Mas isso depois coisa. E volto a dizer, falei de 12 exemplos oficiais. Não são invenções minhas, não são coisas. Ou seja, o que eu estou a fazer é pegar o que dizem as nossas autoridades oficialmente e, com base nisso, me perguntar se, afinal de contas, estamos bem ou estamos mal. Na velho debate, que é controverso, há uns que dizem que estamos muito bem, outros estão muito mal. Portanto, esta é a primeira ideia que eu gostaria de passar. Como disse a economista, depende do conceito de que cada um considera a pobreza. Mas há também definições oficiais. Desde 2001, as Nações Unidas diz que a pobreza é uma condição humana caracterizada pela privacidade crônica de recursos, capacidades, escolhas, segurança, poder necessário para gozar de um padrão de vida adequado, bem como de outros direitos civis, culturais, econômicos, políticos e sociais. Portanto, provavelmente aquelas pessoas que dizem que talvez não estamos tão bem estão a usar este conceito de pobreza. Não ficaram limitados em menos de $1 dia, que é um conceito altamente economicista do meu ponto de vista, e que não reflete, porque às vezes eu posso ter $5 dia, mas viver num bairro em que muitos de vocês da DW conhecem, que tenho que todos os dias comprar água, pagar canoeiro, e isso não me garante que eu esteja acima da média. Se calhar quem viver com $1 dias nos Gambos ou na Cala tem melhores condições de vida, dado o habitat, de que eu aqui num bairro periférico. Então, portanto, o conceito, em minha opinião, aquilo que eu tenho experimentado, o conceito dólar dia não é suficiente para falar de pobreza. Portanto, nos últimos anos, temos dito, ok, muitas coisas melhoraram no nosso país, mas há pessoas que também sentem que perderam capacidade de escolhas. E para muitos dizem um conceito de pobreza, é uma dimensão da pobreza que as pessoas... Coisa, nós não escolhemos o nosso administrador da comuna, nós não podemos escolher uma série de políticas públicas. Há pessoas que incorporaram isto como também um conceito de pobreza. Há zonas da cidade em que até um indivíduo pode ganhar bem, mas não tem segurança para caminhar para trás, para andar pela rua. Então, sobretudo, os movimentos mais periurbanos e tal começam a trazer isso. Quem garante? É claro que eu, vivendo no Museque periurbano de Luanda, estou em melhores condições, se calhar, lá da Boal, onde nasceram meus pais. Mas não tenho segurança. E isto também vai ser, tem que ser analisado como uma questão de pobreza. Há pessoas que estão a padecer do exercício e dizem, né, as estatísticas há dias, ainda há bocado estava a falar com o João Domingos, que o REI que mede o ambiente institucional das organizações da sociedade civil em África diz que, nas últimas duas medições, que o ambiente em Angola é crítico, está a regredir. Significa que não existe um ambiente propício para exercício dos direitos cívicos. Então há quem diz que é importante dizer aos economistas que isto também tem que ser visto como uma questão de pobreza. E quando fala disso, fala também dos direitos econômicos, políticos e sociais. Eu venho de Lubão, como disse, fui fazer um trabalho, e uma das coisas que me chocou enormemente, me deixou profundamente triste, foi que a atividade que se realizou, eles convidaram algumas populações da região dos Gambos. E tinha uma moça, que era macaona, não falava português, estava lá. Então, como a atividade era o dia seguinte, eles tinham que ficar no hotel. Eu não vou dizer o nome, porque o hotel não me paga para fazer publicidade deles. mas o gerente do hotel se recusou a receber as pessoas, este Bongambo e a Macona, vestido daquela forma. Disse, esses não entram aqui no hotel. Em plena Angola, 40 anos depois da independência, num país belo, lindo, maravilhoso, que nos postais pusemos e nos gabamos da nossa diversidade cultural. Não entrou. Eu não sei se isso é crime, não sei se isso é possível. Eu recomendei. Diga? Sim. Não entram. É curioso que eu falava com esta pessoa, com a pessoa que foi acompanhar o hotel, e ele dizia, epa, ela não entendia português, mas nós sentimos que de repente ela ficou apagada, ele diz. E ela explicava isso, ele dizia, os macaonas, eles não entendem. Mas ela percebeu a situação, ficou num canto triste, ele dizia, se calhar espiritualmente ele tinha a sensibilidade suficiente para ver o que se estava a passar, que era a senhora tentando negociar com o hotel, e o senhor do hotel a dizer, esta senhora, assim vestida, não tem condições. Pois, ou seja, este indivíduo não está a exercer os seus direitos culturais. Num país, provavelmente são povos que chegaram lá primeiro do que muitos outros. Então, isto é, são as outras dimensões, normalmente, quem vem para o debate traz, que foge um pouco à mera dimensão do económico. Então, o foco da minha apresentação é uma certeza que há muito tempo venho defendendo, que a erradicação da pobreza e de todo o sofrimento não se vai conseguir apenas com medidas que visam aumentar o fornecimento de bens e serviços ou simplesmente aumentando a capacidade das pessoas pobres. Serão necessárias mudanças a outros níveis. Eu sempre gosto de frisar isso porque também no debate sobre a pobreza em Angola e normalmente as pessoas mais céticas são acusadas porque dizem que não valorizam o esforço que está a ser feito, sobretudo a nível de aumentar o fornecimento de bens e serviços. Nós, se tivemos em comparação ao tempo de guerra até agora, aumentaram significativamente o fornecimento de bens e serviços. Aumentaram as infraestruturas, aumentaram também, sobretudo houve um grande esforço a nível de educação, de infraestruturas e tal, mas eu defendo que isto por si só não é suficiente para erradicar a pobreza. E quis pôr essa fotografia, lembro-se da famosa maquete sobre Luanda. Provavelmente aquela faixa da marginal da cidade melhorou muito. Quem conhece Luanda, nunca viu Luanda, aquela parte, com aquele nível de equipamentos sociais. A pergunta é, para quem foi criado aquilo? Para quem foi feita a cidade? Quem está em condições de usufruir plenamente daqueles? E foi um investimento importante e melhorou bastante aquela faixa da cidade. Mas não é acessível aí, não é aí onde se concentra a maior parte da população e provavelmente não é aí onde se concentra a maior parte da população que mais precisa daqueles espaços. Aqueles são espaços que podiam estar, sobretudo em bairros, com muito mais população, com muito mais juventude, para tirar partido daqueles equipamentos sociais. Mas isto é um pouco a minha opinião. Para mim, há questões-chave que precisamos, que eu tentarei explicar aqui. Por que é que necessitamos de mudanças a outros níveis e não simplesmente a ideia de que fornecer bens e serviços é suficiente para combater a pobreza? Que mudanças são necessárias em termos do meio de vida das pessoas pobres? Que tipo de desafios Angola terá de enfrentar para atingir o propósito de erradicação da pobreza? E qual pode ser o nosso papel enquanto atores da sociedade civil? Esses são os quatro pontos que eu pretendo tocar. Há um sociólogo muito importante, Gubajma, que tentava falar dos vários modelos de desenvolvimento. E era muito interessante. E eu tentando copiar um pouco a ideia dele, tentava ver os vários modelos que, no fundo, está num... sinto escondido no discurso de muitas pessoas. Por exemplo, há uns que falam da modernização. Temos que... O sentido que eles dão a isso era temos que sair aceleradamente do tradicional para o moderno. Isto da agricultura familiar não nos contou nada disso. vamos trazer aqui uns brasileiros, uns chineses com equipamentos e israelitas e vão industrializar. As cidades, não, é para demolir isto, pôr coisas, edifícios modernos e avançar. Qual era o motor, na minha opinião, em Angola, que leva esta forma? Pensam que um carro tem um sentido, vai numa direção, mas para ir para uma direção precisa de algo que o alimenta. E eu sinto que o grande motor disto tem sido, ou foi naquele tempo, o dinheiro que vinha do petróleo. Ou seja, Angola tinha recursos suficientes para poder funcionar nesse sentido, né? Colocar muito recurso em tecnologia, bens e outras coisas modernas. Quem são os atores disto? Eu acho que é um grupo muito pequeno de angolanos, provavelmente alguns pensam que são altamente tecnocratas, que defendem isto, vêm muito influenciados por ideias de desenvolvimento externas e acham que por aí se vai. Normalmente esses indivíduos encontram alguns obstáculos na nossa sociedade. E normalmente os obstáculos são daqueles que eles chamam os pessimistas, né? Aqueles que estão contra o progresso, que estão sempre a levantar problemas. Então nós queremos modernizar uma zona e precisamos de partir algumas casas, mas eles nunca entenderam os esforços. Hein? Aqueles que são os contra, normalmente são os obstáculos que eles encontram, essas vozes, ou encontram obstáculos do tipo como agora, em que de repente há uma crise económica, varia o barril do petróleo e já não dá para fazer essas obras muito grandes. Ou também às vezes dizem que os retrógrados, os tradicionais, aqueles que querem continuar com a mentalidade do passado, não têm visto. Tipo de projetos que podem nos ajudar a perceber bem estes casos. Eu acho que o projeto Aldeia Nova encarna essa forma de pensar, modernização. Eu acho que projetos como o da Marginal de Luanda, aquela ideia de pôr uma ilha artificial, encarna este projeto. Não estou a omitir, não estou a dar juízo de valor, se isso é bom ou se é mau, mas acho que existe uma corrente de pensamento que pensa que a pobreza pode ser ultrapassada assim. Existiu no passado, e é curioso, muitas das gerações que hoje nos governam, naquele tempo, eles diziam, bom, a pobreza e o coiso se resolve bem. No tempo colonial era o pensamento deles. Qual era o sentido? Vamos aqui fazer uma revolução. Acabar com as estruturas coloniais que nos oprimem e fazem com que a pobreza não podia ser. Qual era o motor? Epa, vamos lá pegar em armas, vamos nos galvanizar, o país é mesmo nosso e nós é que temos que fazer isso. Qual é os atores? Todos os nossos patriotas que lutaram pela independência. Então, eles acreditavam que uma revolução, uma mudança radical do sistema colonial opressor iria facilmente mudar. É claro que eles encontraram obstáculos nas próprias potências coloniais, e foi fortíssimo. Ultimamente temos sido brindados com testemunhos deles, do quanto sofreram, e vimos que eles sofreram muito. E os tipos de projetos foram os tais partidos políticos e uma série de ideias que eles trouxeram nos primeiros anos da independência que significava romper com isto, né? E eram algumas ideias até muito interessantes. Eu me lembro, eu comecei a ir para a escola depois da independência e recordo-me que nós dizíamos que a escola era a oficina de homens que iam combater contra a exploração, que a caneta era a nossa arma de combate. Ou seja, ideias muito interessantes de que eram aí o espírito que se tentava infundir a nós desde criança, que era um momento de coisa. Muito mais recentemente tivemos também, e hoje há muito pouca gente a pensar assim, tirando, começa a emergir, que eu até não diria os chamados revus, né? Há dias vi um post interessante que dizia que os angolanos se dividem em três, né? Os medrus, os revus e os bajus, né? Diga? Era o Sérgio Pissarro que dizia isso. Começa a haver alguma série de pessoas que dizem que a pobreza só vai acabar se houver mudanças estruturais, mas não acho que são um grupo significativo. São um grupo que consegue provocar barulho, mexer muito nas nossas sensibilidades, mas não acredito que no dia de hoje eles são a maioria, como chegaram a ser, por exemplo, nos primeiros anos da independência, das pessoas que acreditavam que com a independência estava dado o grande salto para o desenvolvimento, né? Depois vem a lógica da competição. Isso começou, sobretudo, eu vejo, quando caiu o Muro de Berlim, abertura ao multipartidarismo. E o sentido destas pessoas era, olha, vamos aqui abrir o mercado, menos Estado, vamos deixar a atividade empresarial. São esses que vão permitir desenvolver o coisa. Há muita gente que também duvida muito quando eu falo da ideia da competição, porque dizem, não, em Angola não vamos falar que é um modelo, não há uma competição aberta, há uma espécie de neopatrimonialismo, mas isso é outra história. Mas o sentido de muitos deles, e acreditam fiamente, é, deve haver, muitos economistas mesmo, olha, o Estado deve abrir-se à livre concorrência, isto é o que vai trazer o desenvolvimento. E o motor disto deles é mesmo isto, olha, o país tem uma série de recursos, tem aí uma oportunidade de fazer negócios, e isto pode, de facto, alavancar a nossa economia. Para estes, os atores desse modelo são os empresários. O setor privado pode jogar um papel, e é curioso que este modelo começa também a ser abraçado por muita gente que diz, olha, a cooperação com Angola já não se justifica mais via ONGs, via não sei o quê. Vamos tentar criar aqui um ambiente propício para que o setor empresarial, e são esses que vão dar empregos, que vão criar uma série de bens e serviços que vão ajudar a situação dos pobres, e nada de já muitos países a usarem este discurso. Logicamente que eles encontram obstáculos. E o primeiro grande obstáculo é que o ambiente de negócios aqui não é bom. Temos problemas sérios de governabilidade, de transparência. Então, às vezes, falar de tal livre competição e tal, há pessoas que estão no mercado colocadas em posição preferencial, fica muito difícil. Esses são os grandes obstáculos e também de algumas pessoas, sobretudo do mundo das ONGs, tentam às vezes chamar a atenção e dizer, epá, peraí, não é bem assim, reconhecemos que há aqui um espaço para o setor privado, mas na atual situação, no nosso contexto, o Estado não se deve demitir de algumas funções. Mas pronto, isso é, aliás, para ver a vantagem do modelo da competição, vamos ver o que aconteceu com o lixo, né? Epá, vamos abrir as empresas, vi uma entrevista interessante do Alan que fala, vamos abrir as empresas e o lixo vai dar dinheiro à reciclagem e tal, e de repente estamos aqui numa situação que não é bem assim, né? Ou seja, ainda precisamos da presença do Estado em alguns setores. Tipo de projetos, eu acho que é o projeto que tem dado, são aqueles projetos que surgem muito no espírito, não sei se vocês já ouviram um discurso muito famoso que fala da acumulação primitiva de capitais. Vamos deixar que uma elite nacional, uma pequena burguesia nacional, surja e são esses que vão ser os empregadores, né? Havia um amigo que dizia, a criticar as posições que a sociedade civil toma e algumas que eu tomo, ele dizia, não, vocês não se preocupem, vocês deixam primeiro fazer o bolo, depois de fazer o bolo vamos distribuir. E a pergunta que muitos dizem, isso foi feita, essa mesma pergunta em vários países, quem te garante que nós queremos bolo? Se calhar queremos funge. Hã? Quem te garante que uma vez o bolo estando feito, nós todos vamos comer? Se calhar queremos o bolo de banana, então é melhor que todos participemos desde o início, e não a teoria de que, epa, deixa só uns avançarem, é isto. Depois, usa-se muito, e parece muito de um famoso discurso do Paul Collier, que fez uma apresentação brilhante sobre Angola, em que comparava a Nigéria e acho que era Singapura ou Indonésia, um desses milagres asiáticos, e diz que a Ásia também foi assim. Quem estava no poder naquela altura deu oportunidades a uma elite, e essa elite alavancou o país. Na minha opinião é que provavelmente aquelas burguesias asiáticas eram burguesia de empreendedores. Eu sinto que a nossa burguesia é burguesia de consumidores. Quer dizer, eles estão habituados a ter dinheiro para consumir, para ostentar. Os outros não. Tanto é assim que eu acho que uma boa parte do dinheiro que se faz aqui não é de atividades produtivas. É de especulação imobiliária, especulação com a banca e um pouco de serviços. Ou seja, não temos uma burguesia que cria indústria, que dá muitos empregos, como aparentemente aparece por aí. Então, portanto, este modelo da competição tem isso. É curioso que há muita gente também, e aí vê-se que eles estão em todas as partes, quer do lado governamental, quer do lado da sociedade civil, sobretudo das igrejas, ficou um pouco com o modelo das necessidades básicas. É para para acabar com a pobreza. Não, não estejam aí com discursos, que não sei, vamos fazer. Vocês falam muito. Você, o que tem que fazer é, se você tem, ajuda os que não têm. Vai lá dar pão, vai lá dar não sei o quê. Em vez de estar aí a perguntar porque é que eles não têm pão, vai lá, arregaça as mangas, é tempo de arregaçar as mangas. Eu acho que o sentido é sempre de vamos dar bens, vamos dar meios aos pobres. E o motor disso, eu acho que tem levado isso um pouco... Tem várias coisas que movem isso. Primeiro, o tal chamado sentimento típico nosso de solidariedade africana, o espírito também cristão, que às vezes nos anima. Tem um pouco esta ideia da pobreza como filantropia, um pouco o nosso passado de emergência, em que fomos muito bons e, em alguns casos, muito efetivos, fornecendo bens e serviços. E quem tem sido o motor disto? Eu acho que tem alguma elite angolana, política, empresarial e tal, pensa assim, diz, bom, de segunda a sexta vou ganhar dinheiro e aos fins de semana vou me dedicar a ajudar os pobres através de ações de caridade. Eu acho que, infelizmente, alguma elite religiosa também ficou assim, muitos de nossos líderes ainda têm a ideia de que se deve dar pão, em vez de questionar porque é que se dá pão. Surgiram também alguns setores da sociedade civil, né? Chamados sociedade civil organizada, né? Daqueles que organizam para todos serem obrigados a participar e, portanto, dão também muitos bens e serviços, né? Os obstáculos que encontram são os resistentes de sempre, que questionam a própria dificuldade. Não é que temos tanto para estar a dar o próprio espírito assistencialista que os torna pouco eficaz. E os tipos de projetos que nós conhecemos, há muitos projetos assistencialistas, e eu acredito que agora que fica mais claro, uma das funções que tenho como consultor, noto que o setor, sobretudo da... Não, seria exagerado dizer todos, mas, por exemplo, responsabilidade social das empresas, se não for muito cuidado, vai usar muitos recursos com esta lógica de acudir necessidades básicas dos pobres. Finalmente, há um setor que noto muito e queria saudar vivamente o trabalho que vocês fazem aqui na DW e outras ONGs, que foca muito na criação de capacidades. Dá-me a impressão que o vosso sentido é de, não é necessidades básicas, nem é puxar aí tipo uma revolução, nem modernização. Vamos olhar, pôr as pessoas no centro, vamos ver que capacidades elas tenham para andar com os seus próprios pés. E o que move isso é, em parte, uma experiência, a influência de como o combate à pobreza está a ser tratado em outras partes do mundo, né? E um conhecimento. Eu acho que, embora nem sempre se reconheça, eu acho que pelos anos que tem a DW, pelos anos que tem uma série de organizações, vocês ganharam um conhecimento e uma reputação que vos faz acreditar claramente que o caminho podem não ser esses ou não ser só esses, mas é, sobretudo, focalizar as capacidades básicas. Esses são vocês os atores. Os obstáculos que encontram são os mesmos. A incompreensão de um lado, um contexto agora que é altamente desfavorável. Os doadores estão a atender mais, na minha opinião, para o modelo da competição. E se a situação agrava, não é que eles vão falar das capacidades, vão tentar acudir necessidades básicas. Dificilmente vão... E um Estado que está muito forte influenciado, onde o pensamento hegemónico é mais o modelo da modernização. Eles se ateiam, quando vocês vêm lá, com lógicas ainda muito de trabalhar micro, quando a ideia é fazer grandes coisas. Cidade como Quilamba, cidade, vocês ainda estão aí a vir. É para o saneamento, as vivendas, que coisa. Não, eles estão habituados a coisas grandes. Então, isto para mim, sinto que é um obstáculo. E o tipo de projetos nessa lógica são os projetos um pouco que vocês tentam desenvolver. Pequenos, a pequena escala. Provavelmente não é significativo para recolher, mas dá exemplos claros de como se pode ser efetivo. Então, eu penso que existem os objetivos do milênio, existem os compromissos internacionais, mas a forma de atacar tem que ser à volta de projetos concretos. E os projetos concretos são feitos, mas por trás de um projeto está uma ideologia de pensamento. E eu acho que as falhas e as virtudes e os progressos que alcançamos, em parte, devem-se à forma como se pensa no problema. Portanto, eu acho que isto é uma coisa que não foi vencida. Na minha opinião, e vou citar sobretudo... Epa, perdi-me um pouco. Não, deixa, mas vou rápido. O modelo das capacidades, eu sou um forte defensor disto, é que tenta olhar as pessoas nas suas várias dimensões, humana, social, e olhar para as várias capitais. E tentam focar nisso. Há projetos que tentam falar da capacidade laboral, da educação, das habilidades, das competências. Há projetos que tentam ligar a questão do capital natural, que tu a ver a terra e outros recursos naturais. Há projetos que tentam ligar a questão do rendimento, acesso a crédito, capital físico, água, saneamento, habitação. E, sobretudo, não é visível mais, há também o famoso capital social, que é a capacidade das pessoas se organizarem, se articularem. Isso tem sido um pouco a ideia daqueles que defendem o modelo de criação de capacidades. Olha, temos que olhar para o ser humano nas suas várias dimensões e tentar intervir ou lá onde ele é mais fraco, ou então tentando criar robustez nesses capitais, porque são eles que vão permitir isso. Agora, quais são as medidas a outros níveis que eu acho que defendo? Este é o exemplo típico. Provavelmente vocês não veem isto. Isto aqui é uma exploração de um recurso mineral muito útil e que dá muito dinheiro. Se vocês verem, para operar esses equipamentos, ninguém desta comunidade tem condições tecnológicas de estar lá. Então, eles estão numa zona rica, mas não são ricos. E esta realidade vocês podem ver em várias partes de Angola. Eu me lembro, fiz um trabalho para vocês na Funda. Eu acho que é chocante. É das zonas com mais problemas de água em Luanda, mas é a zona de Luanda com mais água. Mas eles têm mais problemas de água que no Maculusso. Hã? Então, não é um problema de não ter lá o recurso. O recurso tem. Hã? Provavelmente, eles têm mais problemas de águas do que quem vive no Talatona. Mas tem muito mais água do que quem vive lá. Portanto, por isso é que eu digo que nós devíamos superar a maneira de olhar para os problemas da pobreza. Ficamos muito nas causas macro, a guerra, questão demográfica, infraestruturas, instituições, e deixamos muito pouco, quando falamos do capital humano, queremos falar da quantidade de doutorados, mestrandos e licenciados que não temos. E raras vezes queremos falar de coisas micros, de pequenas iniciativas micro, que já se revelaram em Angola bastante eficientes. Por quê? Porque eu acho que temos dificuldades de falar da vulnerabilidade dos pobres. A que é que eles são vulneráveis? Eles podem ser vulneráveis a coisas que acontecem de repente, tipo choques, aquelas calamidades naturais e não sei o quê, mas também são vulneráveis a coisas que têm a ver com tendências e mudanças. E quando falo de tendências e mudanças, não são coisas que acontecem de repente, vão sendo os bocados. Que a seca, quando ouvimos falar que a seca no Cunene está a matar, não é no dia que ouvimos, provavelmente é porque 12 meses antes já o cenário estava a deteriorar e não vimos. Ou seja, nós temos muita tendência de nos comover com choque. Quando ouvimos falar que uma chuva no Lobito matou e desalojou pessoas, o problema não foi a chuva daquele dia. É que antes, no Lobito, havia um problema da ocupação dos solos que não foi resolvido. E quando veio, transformou-se um choque. Então, nós temos muita tendência de olhar para os choques, de confundir o risco com o desastre. E, por isso, não temos essa dificuldade, até entre nós mesmos, de compreender o problema. Portanto, eu sinto que se houvesse uma forma de entender que as pessoas vivem de forma vulnerável, as pessoas pobres sobretudo, e essa vulnerabilidade lhes afeta, mas que também as pessoas podem ter capacidades de viver bem no ambiente em que são vulneráveis. Quem vive numa zona vulnerável, numa zona de riscos, ele pode ser treinado a criar competências que é para quando houver os eventos, ele saber gerir, desde que no último caso é sair da zona previamente. Ou seja, isto não são casos. E, infelizmente, nós temos em Angola políticas, instituições e os próprios processos que não são muito voltados a entender o fenómeno da pobreza desde essa via. Então, daí o nosso debate ficar muito num dólar dia, ser dois dólares, somos mais pobres ou menos pobres. E isto é importante dizer que não é só um problema do governo, do partido que governa, da oposição, do partido. Não, eu acho que nós, como sociedade, temos ainda uma grande dificuldade de entender bem ou de criar o nosso conceito do que é por ser pobre num contexto como o nosso. Daí que sinto que, se não tivermos a capacidade de atacar as políticas, atacar as instituições e atacar os processos, eu, quando falo de processos, falo de coisas dinâmicas, a forma como se enriquece, a forma como se sobe na vida, a forma como se criam os grupos sociais e não sei o quê. Então, se não tocarmos nisso, vai ser muito difícil falarmos da questão da pobreza. Por isso, eu sempre digo que a outra dimensão da pobreza, e daí às vezes as organizações serem compreendidas, passa por influenciar políticas, instituições e processos. Não acredito que de nossa parte haja suficiente recurso, know-how e tal para resolver tecnicamente o problema. E era importante que as nossas autoridades, que a sociedade percebesse que o papel de influenciar políticas e instituições também é nosso. Bom, eu acho que, como começamos tarde para privilegiar o debate, eu vou parar por aqui e vou dar a oportunidade de discutirmos um pouco mais. Obrigado. Muito obrigado por esse momento de apresentação. Na verdade, foi uma apresentação muito rica e que trouxe elementos muito fortes que nós podemos analisar e extrairmos aí elementos importantes para percebermos qual é o contexto atual em Angola em questão de desenvolvimento social e combate à pobreza. No entanto, damos abertura ao espaço de debate para contribuições, pontos de vista, ideias. E como já temos alguém aqui a manifestar-se, queria dirigir-me a ela para... Por favor, tenha a palavra, Carnel. Sim, para mim imitar também já. Okay. Muito obrigado. Eu sou Nelson Paulo. Trabalho para o Fórum Local de Educação. Eu penso que o ser ator de transformação social, conforme coloca o Sérgio nos vários níveis, não precisa se colocar refém da compreensão dos outros. Porque essa compreensão, para mim citar o Dom Filomeno, o arcebispo de Luanda, é uma compreensão fina. Ela não é mesmo perceptível por muita gente. A minha trajetória como sociedade civil, com recursos internacionais, permitiu-me perceber isso depois de estar fora dos recursos internacionais. Né? Ele nos permite, efetivamente, ir a vários pontos do mundo, dialogar com as pessoas, mas quando você se retira desses instrumentos de poder, você percebe que é uma heresia até ficar refém da compreensão dos outros. Por isso, eu aprendi que três intervenções devem fazer os que têm poder fazer as coisas. Poder e autoridade. Eu considero poder os que estão revestidos da entidade administrativa e autoridade, os que têm conhecimento, entes como DW, são pessoas que têm autoridade. Para você meter esses indivíduos que têm poder e autoridade a fazer as coisas, esqueça a necessidade dele perceber, dependa de três coisas. Primeiro, sentimento nobre. Ele tem que ter sentimento nobre. Se ele não tiver sentimento nobre, eu tenho que me refugiar na integridade moral dessa pessoa. Se ele não tiver integridade moral, o recurso é o direito. Ou seja, a sociedade civil deve aprender a pleitear as suas lutas no julgamento também. porque eu acho que isso vai ajudar as coisas a avançar um bocadinho mais. E a ideia do julgamento aqui é mesmo em audiência, um exercício que já estou a ensaiar, preciso ficar refém da tua compreensão, mas o julgamento não é só relativamente às coisas erradas que a pessoa faz, mas também às coisas positivas. Eu acho até mais em relação às coisas positivas, quer dizer, temos que ter um momento de encorajar aqueles que estão a fazer bem, mas temos que encontrar um momento para levar as coisas mesmo a tribunal também. Tenho dito, muito obrigado. O meu posicionamento é no sentido de colocar a apreciação do Sérgio, o que é que penso, se tem alguma proximidade ou distanciamento com o que também penso. Ok. Obrigado, João Domingos. Ok, Sérgio, penso que fez uma apresentação tocando em aspectos muito relevantes, né, nas várias dimensões que se pode olhar para a pobreza, e eu particularmente fiquei muito interessado na análise que fez sobre essa grelha que apresentou, fazendo várias comparações, e foi muito interessante, mas eu gostava de ouvir a sua opinião, olhando para aquilo que foi o relatório dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, recentemente lançado pelo governo. Diz-se em alguma parte do relatório que a maior incidência da pobreza, e esse é um discurso geral que se tem, está na zona rural. Que representa mais ou menos 58, quase 59%. Mas os dados do censo também nos dizem que a maior parte da população de Angola reside nas zonas urbanas. E podemos verificar que também nas zonas urbanas, onde tendencialmente, devido a esse fluxo migratório, há a maior concentração da pobreza. Se tivermos que utilizar como indicadores o acesso a alguns serviços como água, energia, acesso ao saneamento básico, etc. Então, qual é a sua impressão em relação a esse dado? Sim, eu não quero colocar em causa, né, dados que são oficiais pelo governo, mas me parece, em dado momento, que às vezes há alguma contradição nisso. Se vamos a algumas zonas, em zonas rurais, há áreas que já nem estão habitadas. A maior parte das pessoas estão aqui em Luanda, mas mesmo assim estamos a dizer que a maior pobreza está lá, se grande parte da população está concentrada aqui, e há muita pobreza aqui mesmo na zona urbana. Você está aqui na cidade, mas não tem acesso à água, não tem acesso à energia. Então, não sei como pode ser considerado isso e qual é a análise que faz em relação a isso. Alguém quer? Obrigado, Sérgio. Eu acho que foi uma apresentação excelente, porque trouxe elementos bastante valiosos para nós. Eu queria perceber qual é o sentimento do Sérgio, né, em relação, por exemplo, esse desfasamento que existe, né? Quando nós cá em Luanda estamos a pensar em West Street de Luanda, na funda, onde tem muita água, as pessoas têm dificuldades, quer dizer, incríveis para obter a água. E outra questão tem a ver, por exemplo, com instituições como a FAO, que vem a terreiro aplaudir porque Angola erradicou a pobreza. Será que, pronto, fizeram estudos profundos? Que dados tiveram? Agências como a FAO, que, pronto, têm até critérios para fazer estudos a certo ponto com alguma profundidade, mas vem a terreiro dizer que, pronto, Angola erradicou a fome, né? Mas o que é que leva uma instituição como a FAO a admitir isso? São questões que até hoje a mim deixam muito interrogado, porque nas minhas andanças, não só aqui pelos bairros periféricos de Luanda e em outras províncias, eu sinto que ainda há um longo caminho a percorrer para erradicarmos a fome, tal como a agência FAO admite e reconhece o governo de Angola. Yeah. Mais questões? Contributos? Ok. Pode responder isso, por favor. Não, com relação ao Nelson. Eu confesso, e é bom participar desses debates porque tu aprendes. Realmente tu colocas uma coisa que é muito importante. E acho que vou ter a oportunidade de partilhar isso com outras pessoas. Eu concordo contigo. Para transformar a sociedade não precisamos de estar refém da compreensão dos outros. Eu acho que na sociedade civil, e a mim várias vezes particularmente, já me senti frustrado porque não era compreendido. E eu concordo contigo, não. Independentemente se eles entendem ou não, eu acho que não devíamos deixar de coisa. E acho que sim, que às vezes a nossa luta também, de certa forma, na sociedade civil, acho que um dos erros é esse, né? No afã de provar que o outro está errado, né? Então, e se vemos que ele não compreende, começamos a duvidar: será que o errado estou eu? Ou então, muitas das organizações usaram esta ideia para dizer: olha, não se dialoga mais com o governo. Eu acho que sim, tens toda a razão, eu compartilho contigo. E, sobretudo, a segunda colocação que tu dizes, que por isso é que eu sempre, nessas apresentações, tenho cuidado de valorizar aquilo que eles dizem oficialmente, porque tu dizes. Temos que pensar que, do outro lado do governo, há pessoas também com sentimento de nobreza, pessoas que também são moralmente íntegras, né? E se não, temos as leis para poder salvaguardar. Eu contigo, não podia estar mais de acordo contigo. Considero que é perfeitamente isto. Pensar que eu já tive reuniões que eram suposto um diálogo entre os atores da sociedade civil e do governo para encontrar soluções de um dado ponto, em que o indivíduo, quando começou a reunião, disse: olha, para já vou já vos dizer, vocês não são um governo, são uma associação de malfeitores. Isto mina qualquer oportunidade de diálogo, se calhar, e temos que ter esse cuidado. Eu sinto que às vezes os atores da sociedade civil se notabilizam muito com esse discurso, mas acabam por não resolver o problema que queriam resolver, né? E entramos às vezes até nas nossas rixas, acusando uns de são recalchuteiros porque dialogam com o governo. Eu acho que isto sim, eu acho que se tivéssemos essa consciência e a capacidade de dialogar, acho que íamos aumentar. João Domingo, a questão do relatório dos objetivos do milênio do governo de Angola, eu confesso que vou partir dos mesmos dados, eu faria uma leitura diferente. O grande problema é que eu tive um professor de estatística que dizia: as grandes mentiras, as grandes verdades e as estatísticas, que nós não sabemos a forma como as manipula. Por exemplo, se alguém me disser que só 58% das pessoas no meio rural é que são pobres, eu teria muitas dúvidas. Eu acho que é a imensa maioria. Tirando aqueles que são altos funcionários da administração lá, que não são muitos, alguns funcionários de projetos que estão lá, né? Claro, se vais para as lundas, os engenheiros que estão lá nas minas e tal, a maior parte das pessoas que habita lá, eu acho que tem um nível de que eu classificaria. O grande problema é que eu tentei explicar desde o início o conceito de pobreza que se está a usar para chegar a esses dados. É claro, se tu usares o conceito de um dólar por dia, aquele indivíduo lá nas terras do público apanhou uma luboia e vendeu, passa automaticamente rico. Mas depois dele organizar a farra, coscar o dinheiro, o bazar, passa automaticamente pobre. Eu acho que não é sério ver os dados assim. Eu acho que a questão rendimento não devia ser a única forma de ver. Esta é a primeira. A segunda, eu concordo contigo. Eu presumo, usando os mesmos dados, utilizando um conceito diferente de pobreza, eu concluo que a maior parte dos pobres vivem nas zonas periurbanas. Onde tem, não sei se lembra-se quando eu falei da pobreza, olhando para outras dimensões. Viver numa zona com altas taxas de insegurança, viver numa zona com sérios problemas de saneamento, eu acho que é um nível de pobreza. Só que, pronto, é uma questão de qual é o conceito. E acho que esses dados são assim pelo conceito que se está a utilizar. E vou falar mais. Se vocês se recordam, o IBEP dizia que o número de pessoas que não tinha, a percentagem da população sem acesso à água potável era de 80%, não? Já não me lembro, não sei se tens esse dado. 80% da população não tinha acesso a uma fonte segura de água. O IFEP era o contrário. Dizia quanto? Acho estavam a falar, primeiro era 70, as pessoas já estavam com 68. Que têm acesso. Que têm acesso à água potável. Sim, isso era questionável. Yeah, 68, isso, yeah, eu acho que isto é muito difícil de aceitar. Hã? Então, são os tais dados. O que é que estamos a dizer? Se eu tiver água do tanque, é potável? Se a água vem do caminhão, eu sei lá onde ele foi recolher, é potável? Será que nós estamos a usar o conceito de água limpa para dizer que é água potável? Então, estes são os tais coisas. Mas eu acho que, se contarmos os níveis de insegurança, se colocarmos a dimensão do exercício da liberdade de escolha, de não sei o quê, eu acho que a imensa maioria dos pobres vivem nas zonas periurbanas. Eu acho, e acho que não é só 58% da população das zonas rurais que é pobre. Mas isso basta só mudar o conceito que estás a analisar, os dados desviam-se logo. Os dados desviam-se logo. Só para dar um exemplo, eu me recordo quando foi feito, porque normalmente é assim, se faz, se aplica o inquérito, depois tens que massagear os dados. E me recordo que dava esse d'água, falei com alguém do, que esteve na equipa técnica do IBEB, dava uma dimensão terrível, dava tipo 90% das pessoas não consumiam água própria. Por quê? Porque o critério universal, uma água do tanque, uma água de não sei o que, já não, é, não pode ser considerada água própria para consumo humano. Então, resultado, tiveram que fazer aí uma massagem nos dados, mudar um pouco o conceito. Como somos especiais, então tivemos que arranjar o nosso conceito. E é bom, temos que adaptar as coisas ao nosso contexto, né? Para o número bater um pouco, ser mais aceitável, né? Então, eu acho que isto também acontece. Quanto à ideia da FAO, eu acho que o que a FAO reconhece, e só que o problema é como se usa. O que é que aconteceu? Em 1990, havia uma meta que os países se comprometiam a reduzir o número de pessoas que passavam fome. Quem vive em Angola, reduzir para metade. Se vocês repararem, depois de 90, 92, crise pós-eleitoral, nós tínhamos muita população a passar fome, independente da ajuda humanitária. Claro que se tu medes isso em 2002, com essas transformações, reduziu para a metade. Então, o que a FAO disse não é mentira. A FAO disse que reduziu para a metade. Né? Se tu tiveres como ano de comparação o ano de 1990. Então, não acho que a FAO mentiu. Agora, a forma como aqui se está... E a FAO fala de dois indicadores. O número de pessoas que passavam fome e de pessoas malnutridas. Só que aqui se usou isto para dizer que não, que a FAO disse, e está no site da FAO, que é o número de pessoas pobres. É claro que reduziu significativamente o número de pessoas pobres, se reduz o número de pessoas que estão subnutridas. Mas isso é assim. Só que também não se entendeu bem quais foram os dois países seguintes que reduziram. Acho que Angola saiu em segundo lugar. Bem destacado, né? Primeiro São Tomé e Angola. Cabo Verde, por exemplo, que saiu depois da Angola. Em 1990, o número de cabo-verdianos que passavam a fome, falava-se de... Eles falavam de 100 mil. Acho que 100 mil, já não lembro. Yeah, 100 mil ou 150 mil. Hoje, o número de cabo-verdianos que passam a fome, eles estima-se que são 20 e tal mil. Em 1990, o número de angolanos que passavam a fome eram 6 milhões e tal. Hoje, 1 milhão e tal. Angola saiu à frente de Cabo Verde por percentagens. Mas não podemos ficar contentes por ter ainda 1 milhão de pessoas a passarem fome. Este é o que não se está a dizer da FAO. Ou seja, como vínhamos de um problema muito grande, reduzimos muito. É isto que eles homenageiam. Mas não quer dizer que somos dos países, e saímos dos países do mundo, que mais, da África, que mais, do ponto de vista de quantidade, reduziu. Mas isso não quer dizer que, do ponto de vista de... Estatisticamente, por percentagem sim, mas o número de pessoas que passam fome em Angola ainda é dos mais altos de África. Era esse o dado que não se explica bem, né? Ou seja, os outros países estão a reduzir, reduziram menos que nós, mas reduziram, tinham 20 mil famílias que passavam fome, agora só tem 15 mil. Mas não, isso não é uma redução de 50%. A nossa foi de 50%. Inclusive, eu acho que nos últimos casos o ritmo de redução estagnou, já não vai mais. Inclusive, começa a haver novos surtos de má nutrição no sul da Angola, com nenes, gambos e não sei o quê. Então, eu acho que, como país, não deveríamos descansar nesse logo, né? Só que, pronto, aqui se comunica, fa homenagear Angola pela coisa, mas não é. Yeah. Sim? Mas, Sérgio, eu acho que o discurso da FAO peca pelo facto de dar relevância ao papel das políticas públicas do governo, como contribuíram para este alcance estatístico. Eu creio que aí foi mesmo um fato. Eu penso. E eles não conseguem sustentar isso, porque nós não temos nenhum modelo de política agrária ou de segurança alimentar. Que tenha contribuído para isso. Exato, e que eles dizem que deveria ser partilhado com outros países. Não, todos os países do mundo sabem que todos os países que vivem em um conflito, nos primeiros anos do acordo de paz, reduz significativamente. Exatamente. Por questões óbvias, aqueles que estavam nos campos de refugiados voltam para as suas áreas, começam a cultivar. Então, todo mundo sabe. Sabe que isto não é. Eu concordo, não tinha visto. Um dos problemas, este foi. Só que eu não sei se foi a FAO ou se foi o ministro quando recebeu o prémio. Mas não, acho que a FAO sim, porque ela ao reconhecer Angola num conjunto de não sei quantos países, diz que estes países se destacaram por ter criado políticas públicas. Só que ele não se parou no nosso caso. Porque os outros países eram Cuba, Brasil. Há uns que foi por políticas públicas, mas o nosso foi a paz. Aquilo é um ganho da paz, claro. A não ser que ele queria destacar uma política pública que é assinar os acordos de paz e decorrente disso, que também tem que se louvar, mas não, concordo contigo, claramente. Era esse o busilho da questão. Muito obrigado. As questões foram bem respondidas. Tem mais alguma questão para alguém que queira acrescentar mais algum produto? Quando se fala de um Wall Street em Luanda e a comunidade na Funda, por exemplo, que nem acesso à água tem, né? Qual é o pensamento? Dos modelos de desenvolvimento que vos apresentei, né, daquela área do Google, eu acho que Angola tem dois pensamentos dominantes. Eu acho que o pensamento hegemónico, sempre acreditando que há sentimento de nobreza, integridade, inclusive há também sustentabilidade jurídica nessa maneira de pensar, existem angolanos que vieram da escola de pensamento tecnocrata, que dizem claramente que o desenvolvimento da Angola vai ser através da modernização. Eles estão cansados de ouvir, por exemplo, essa malta da água, eles falar dos pequenos agricultores, é peço que não produzem muito, tem que ser. E há um grupo muito grande de tecnocratas que acredita no modelo da competição. Olha, tem que haver aqui o Estado tem que criar aqui uma elite burguesa que depois vai desenvolver. Então, muitos desses não é movidos de sentimentos, é que acreditam mesmo naquilo. E são muitos. Muitos dos economistas reputados, até críticos do Estado, não pensam que acreditam muito no modelo. Isso que vocês falam para ele é micro. O que eles acham é que o Estado tem que criar aqui um ambiente para a competição e tal, e tal, e tal. Existe. Este é o pensamento hegemónico de muitos dos nossos economistas. Questão da decisão. Exatamente. Então a maioria é isto. A maioria deles é um pouco adepto deste modelo, né? Eu próprio, olhando para os vários modelos, consigo até pensar figuras importantes do aparelho do Estado em que cada um se revê mais num ou noutro modelo. O pouco de conforto que nós temos é que, mesmo entre eles, lutam pelos diferentes modelos. Há muita malta da antiga escola que ainda ficou no modelo das necessidades básicas, que é, pá, vamos lá fazer isso e tal, mas é para os pobres, é, a janela dos pobres não é a mesma que a nossa. A janela dos pobres é um sistema de assistência social que dá dinheiro, rapaz. Ou a pobreza deve ser tratada por assistentes sociais, educadores sociais, isso é eles. Agora os economistas e tal têm que estar, tá vendo? Não é um modelo que entende que como sociedade eles têm um papel não só de dar pau, mas também questionar porque é que não tem. Sérgio, obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Em função dos dados que aqui nós acabamos de apreciar, de acompanhar os comentários dos colegas, como é que poderíamos enquadrar este contexto com o desenvolvimento? Será que dá para falar em desenvolvimento ou é prematuro falar em desenvolvimento? Ou podíamos falar em crescimento ou qual seria mais ou menos a forma apropriada de nós enquadrarmos bem o que nós acabamos aqui de... Por favor. Curiosamente, quando fiz o mestrado, a noção mais clara desse binômio crescimento e desenvolvimento que tive foi de um professor que a formação dele era esses professores de educação física. O doutoramento dele era a coisa. E ele explicava aquilo de uma forma tão simples. Ele dizia, tu quando nasces, és pequeno. E com o tempo, o teu corpo começas a crescer. Ele disse, esse crescer é uma coisa natural. A economia global cresceu, a economia global da África foi crescendo e tal. Ele disse, tu só podes dizer que te estás a desenvolver se os órgãos que estão a aumentar de tamanho têm outras funcionalidades. Não sei se me está a entender. Hã? Então, o que acontece com Angola é isso. Do ponto de vista econômico, fomos crescendo. Mas esse crescimento não deu outras funcionalidades aos tais órgãos que cresceram. Se tu dizes, bom, cresceu o número de escolas, sim. O nosso sistema educativo tem qualidade para produzir quadros suficientes que conseguem pensar, analisar e transformar Angola? Não sei, tenho dúvidas. Cresceu o número de igrejas, sim. Do ponto de vista religioso, hoje somos uma sociedade mais compenetrada com os valores religiosos do que antigamente? Talvez tenha dúvidas. Então, ou seja, em Angola, eu não sei porque sempre se tenta confundir muito crescimento com desenvolvimento. Eu até digo mais. Digo mais e não tenho medo de errar. Já disse isso repetidas vezes. Com um modelo que mereceu a confiança de todos os angolanos, e por isso temos que respeitar, porque foi a escolha da maioria dos angolanos, eleitoral dizia crescer mais para distribuir melhor. Eu, pessoalmente, eu acho que nós devíamos distribuir mais para depois crescer melhor. Podíamos não crescer muito acelerado, mas o crescimento seria melhor porque seria mais equitativo. Yeah. Este é um pouco o que eu penso. Eu penso que provavelmente nós... É como um indivíduo que está a crescer, né? Portanto, o seu cérebro está a desenvolver, as mãos, os braços e tal, mas depois não consegue tirar partido do... Aliás, a nova crise só mostra isso, né? Não conseguimos tirar partido do desenvolvimento dos nossos membros, dos pés, da própria cabeça, não consegue pensar de forma a coisa, né? Então, outra alegoria que pode ser é como se tu tivesses, João Neves fala muito disso, se tu tivesses um Rolls Royce, mas com motor de Renault 4, né? Do ponto de vista, claro, cresceste, tens o equipamento, uma máquina vistosa e tal, mas depois que isto funciona melhor, não acredito, né? Obrigado. Temos mais algum comentário para encerrarmos? Não havendo, eu gostaria de agradecer a presença de todos os colegas pelos contributos que deram, apresentaram o nosso debate e, em particular, ao Sérgio, que tivemos, na verdade, um momento curto, mas bem explorado. Os pontos foram bem analisados à luz daquilo que nós estabelecemos como ponto de partida, que era desenvolvimento social e combate à pobreza em Angola. Percebemos aqui, com os dados, com os pontos colocados pelos colegas, de que, na verdade, nós estamos em vias de desenvolvimento, porque ainda falta muita coisa por se fazer, algumas questões que ainda precisam ser bem bem exploradas, bem executadas, e precisamos trabalhar em várias áreas, várias dimensões, para que possamos ter esta, estar nesta linha de um crescimento que nos possibilita posteriormente termos um desenvolvimento. Agradeço a todos pela presença, mais uma vez ao Sérgio, muito obrigado por este momento, e despeço-me desejando a todos um bom final de semana, até o próximo debate. Obrigado.